no pop, endoida, no pop, endoida, no pop, endoida, no pop, só quem sabe canta comigo. Endoida, no pop, endoida, no pop, endoida, no pop, Dali DJ Alisson! Um, dois, três, sai do chão, vai! A matéria é com baza.